E você vê aqui a essa rua que dá acesso ao Líder Esporte Clube, um grande número de pessoas. Portanto, dentro de mais alguns minutos, por aí, digamos, 2 horas da matina, quando se encerram as atividades aqui na Praça Castro Alves, o Líder e a 2 de janeiro deve receber um grande contingente de pessoas. Maurício, eu aproveito a oportunidade para solicitar ao nosso companheiro Geraldo Fontes que ele venha aqui à nossa central para levar a senhorita Gena. Ô, Gena, oi. Eu pedi ao Geraldo, viu? Sim. E eu também, viu? Ok. Eu pedi ao Geraldo para comprar uma carteira de cigarro, né? Sim. E ele parece que foi comprar a carteira de cigarro lá na Catuaba, lá no contorno da Catuaba. Parece que ele vai demorar para chegar. Será? Se o pneu do Fusquinha não furou... É que eu tô aqui? A cunha, né? Tem jeito, neném? Ah, e não tem jeito, né? Maurício, eu tô aqui com a senhorita Zena. Alô? Oi. Eu tô aqui com a senhorita Zena, a filha do Geraldo. Eu queria que ele viesse aqui pra levá-la pro Líder, né? Você solicitou a pessoa errada, rapaz. Você deveria ter solicitado ao Maurício Miranda de Vilaronga. Maurício Miranda de Vilaronga, grande Maurício. Onde é que anda o companheiro Maurício Miranda de Vilaronga? Vilaronga está dormindo porque amanhã, 5 da matina, ele está pegando no trabalho, né? Tá certo. Pois é, Maurício, então nós vamos ficar até as 2 para os nossos ouvintes? Com certeza. Maurício, Luta. Vem de lá, Pedrão. Ok, já que o GG deu uma voltinha por aí, tá. Ele foi encontrar o seu cigarro lá, vou passar o nosso amigo Sarau. Eu, por aqui também, meu irmão, eu vou soltar as frangas agora, sabe? Como é que é? Vou soltar as frangas. Como? Como? Ah, vou cair na gandaia, meu irmão. É, mas ainda tem mais ainda, né? Tem? Ainda tem mais ainda. Olha, eu inclusive eu quero lembrar o Jorge, o Grim, que esteve aí da central desde as 20h30, não é, Jorge? É. Exatamente. E já podemos encerrar as nossas atividades aí na central. E o Abelardo, inclusive, se tiver mais alguma cobertura aí na Rio de Janeiro, é lógico, é popular, mas já está chegando a nossa hora. São 1h35 da matina. 35 minutos. A turma que quiser aí agora já está, né, no encerramento final. Já vamos encerrar as nossas atividades. Mas eu vou fazer uma geral com vocês, tá bom? Como é que está o panorama na Rio de Janeiro aí agora, compadre? O melhor possível, meu irmão. Aqui o clima é de muita alegria. Todo mundo está dançando agora a Pelô do Cadastro. Você falou? A Pelô de quê? Cadastro. Cadastro. Positivo. Tá certo. Ô, Cadel. Oi. Me dê aí uma geral, uma panorâmica do clube, número de pessoas, calcule aí mais ou menos em média. Me dê uma geral aí pra me ter certeza de como é que anda a coisa por aí, Daniel. Pelo meu odômetro, né? Já que eu sou acostumado também. Pelo que, Daniel? Odômetro. Tá certo. Você é uma figura, viu, Jorge? O odômetro é o medidor de ônus. Tá, de ônus. É o que mede o ônus, o tamanho do ônus. Tá certo. Ônus. Os crônicos, né? Tá certo. Ônus, né? Ônus. O ônus. Tá certo. Vocês são demais, hein? Pelo seu medidor, como é que anda aí as coisas? Bom, aproximadamente 450 pessoas estão presentes aqui na Sociedade Filarmônica 2 de Janeiro, porque não há espaço para ninguém. Todas as mesas estão completamente lotadas, fantástica em cima, é claro, evidente. E também está um calor absurdo aqui. Quando observamos, já que tem uma voltinha aqui fora, é uma brisa assim, né? Um vento assim tão gostoso. E aqui está um calor que a camisa está molhada, meu irmão. Nós vamos encerrando as nossas atividades, desejando para você, neste dia 13 de maio de 1990, um bom dia, né? Dizendo a você que tudo que está acontecendo no Líder Esporte Clube, você vai ter uma reprise amanhã a partir do meio-dia pela sua rádio Canto da Sereia. Eu quero abraçar o companheiro Antônio Abelardo, ao companheiro Maurício Dias, aí do Líder Esporte Clube. Jorge, eu vou te ajudar só um minutinho, para dizer que daqui também já encerra a nossa atividade de hoje. É a 1h41, Jorge, já são 1h41 desse dia de domingo. Eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Paiozinho, né? Ao amigo Paiozinho, que é essa figura maravilhosa, e é aquela pessoa que você não vê, não ouve, mas que também está fazendo a festa para a gente, porque sem ele não haveria o controle de áudio e até a missão para que a gente pudesse estar sempre se conversando um com o outro. Então, ao Paiozinho, eu deixo aqui um forte abraço a ele pelo trabalho, pela paciência dele, pelo carinho, pela colaboração dele em estar realmente até 1 hora dessa da madrugada, quase virando essa noite, participando dos nossos trabalhos. Então, em nome do Rancho Catarinense, barraca do terceiro ano técnico do Brasil Zero, Prefeitura Municipal, Varejão, Carvel, Plantec, Antártica, deputado Oswaldo Souza. Souza e de Café Beira Rio. Eu também deixo um abraço bem forte para o amigo Jorge Cidrinho. Jorge, é com você, companheiro. Ok, Maurício Dias, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Canto da Sereia pelo carinho da audiência. E tenha certeza que 1h42, mais às 5 horas da matina, você vai estar sintonizando novamente a única emissora a fazer uma cobertura até 1h40. Porque desde as 0 horas que nós somos exclusivos. Muito obrigado ao Maurício Dias, muito obrigado ao Antônio Abelardo, muito obrigado ao companheiro, o nosso companheirinho, o nosso Baísa. Uma boa noite a todos e até amanhã, não esquecendo o meu dia. CYH501, Rádio Canto da Sereia Limitada, onda média, 1590 kHz, Jacobina, Bahia, Brasil.